canção tocou na hora errada. E eu que pensei que eu sabia tudo, mas se é você eu não sei nada. Quando ouvi a canção, era madrugada. Eu vi você até sentir tua mão, e achei até que me caía bem como a luva. Mas veio a chuva, ficou tudo tão desigual. A canção tocou no rádio agora, mas você não pôde ouvir por causa do temporal. Guardei duas cartas com letras de forma, mas já não sei de que forma mesmo você foi embora. Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora. A canção tocou na hora errada. Mas não tem nada não, eu até lembrei das rosas que dão no inverno. Mas não tem nada não, eu até lembrei das rosas que dão no inverno. Mas guardei de forma, mas já não sei de que forma mesmo você foi embora. Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora. Oh, a canção tocou na hora errada, mas não tem nada não. Não sei de que forma mesmo você foi.